já chorei, te virei minha vida. Tentei achar a saída, tirar do peito a paixão. Eu já andei pelas noites em busca de abrigo, de murros de ódio, já briguei comigo, já magoei meu coração. Eu já feri meu amor, suportei sofrimentos, já sufoquei sentimentos, fui homem demais. Eu já andei pelas ruas, perdido no tempo, confuso, arrasado, perdido por dentro, me machuquei. Amei demais. O que eu senti por você foi amor, foi ternura, foi um pouco de tudo, foi a doce loucura, foi desejo maior que eu já suportei. O que eu sofri por você foi horrível saudade, foi paixão violenta, infelicidade, foi a barra pesada que eu não segurei, eu não segurei. Nauber e Lucas Araújo, Relíquias. Eu já feri meu amor, suportei sofrimento, já sufoquei sentimentos, fui homem demais. Eu já andei pelas ruas, perdido no tempo, confuso, arrasado, ferido por dentro, me machuquei. Amei demais. O que eu senti por você foi amor, foi ternura, foi um pouco de tudo, foi a doce loucura, foi desejo maior que eu já suportei. O que eu sofri por você foi horrível saudade, foi paixão violenta e felicidade, foi a barra pesada que eu não segurei, eu não segurei. Senti por você foi amor, foi ternura, foi um pouco de tudo, foi a doce loucura, foi desejo maior que eu já suportei. O que eu sofri por você foi horrível saudade, foi paixão violenta, infelicidade, foi a barra pesada que eu não segurei, eu não segurei. Contatos para shows 719-9101-0905 ou 99995-0905. MGS Produções.